André Cedês, o moral de Ibicoara. Alô, Diogo, Wesley e toda a galera aí do Santa Maria. Divulgando a banda Mês de Embregadeira. Tamo junto. Nossa, nossa, que beleza, maravilha. Saudades da pegada do seu moreno, né, minha filha? Nossa, nossa, que beleza, maravilha. Saudades da pegada do seu moreno, né, minha filha? Vou aprontar no seu barraco, hoje vai pegar fogo com nós dois suando. Você sentando por cima, rebola gostoso que eu tô adorando. Ó, só você sabe fazer do jeitinho que eu gosto, escutando tu e. Na brisa do sono, nós vai se entrosando, o clima esquentando. Não é volta pra fuder, vai, vai. Novinho, brota aqui em casa, novinho, brota aqui em casa. Tô com fogo na chavasca, vem apagar na paulada. Novinho, brota aqui em casa, novinho, brota aqui em casa. Tô com fogo na chavasca, vem apagar na paulada. Eu tô doidinho. Rocha, tamo junto, meu parceiro Cássio Lima. Isso é Arthur Rocha, bebê. Vem na pegada. Aff, nossa, nossa, que beleza, maravilha. Saudades da pegada do moreno, né, minha filha? Aff, nossa, nossa, que beleza, maravilha. Saudades da pegada do moreno, né, minha filha? Vou brotar no seu barraco, hoje vai pegar fogo com nós, eu suando. Você sentando por cima, rebola gostoso que eu tô adorando. Só você sabe fazer do jeitinho que eu gosto, escutando tu e. Na brisa do som, nós vai se entrosando. O clima esquentar e nós botar pra fuder, vê. Novinho, brota aqui em casa, novinho, brota aqui em casa. Tô com fogo na chavada.